Queridos, tema da minha mensagem de hoje diz assim, olha: Jesus voltará. Amém. Para destruir a morte. Abre a Bíblia em Salmo 94, verso 17. E enquanto você abre a Bíblia nesse texto importante e interessante, a gente precisa pensar um pouquinho a respeito da vida antes de pensar na morte. Sabe que a vida nos traz muitas experiências, inclusive qualquer experiência que a gente possa ter, só existe em função da vida que Deus deu. E a vida é feita de um montão de coisas. Uma das coisas mais interessantes da vida é a ideia da música. Sabe que a música é uma coisa extremamente matemática, né? Então são as frequências mais graves e mais agudas combinadas entre si durante o tempo. Então são as melodias, as harmonias, e é uma coisa muito rica o que a gente é capaz de fazer musicalmente com as poucas notas musicais que a gente tem. Então as combinações dessas notas que vão se repetindo mais ou menos agudas, aí você percebe a voz da mulher mais aguda, a voz do homem mais grave, e as combinações entre essas coisas fazem músicas lindíssimas. E como é bom ouvir música, né? Eu particularmente sou muito fã da música. Agora, existem outros sons que a gente ouve que também não são música, mas que são gostosos de ouvir. Pensa você, depois de um dia de trabalho bem duro, chegar em casa e ouvir a voz da sua esposa. Quem sabe você acordar de manhã ouvindo a voz do seu filho: pai, pai, acorda, vamos lá, vamos fazer isso e aquilo. São coisas gostosas da gente ouvir, né? Então, as vozes das pessoas que a gente ama e etc. Agora, dá uma olhadinha no que o Salmo 94, verso 17 nos diz, para que você possa refletir um pouquinho a respeito da morte. Aí a Bíblia nos diz assim, olha: se não for ao auxílio do Senhor, já a minha alma estaria aonde? Na região do silêncio. Nesse texto, a Bíblia nos apresenta a morte como a região do silêncio. Agora, entendam uma coisa. Se eu quiser ilustrar o silêncio da morte e pedir para todo mundo ficar quieto aqui dentro, desligar os ventiladores, desligar qualquer som, não deixar nenhum vizinho colocar uma música, mesmo assim, você não conhece o silêncio, porque a nossa consciência nunca se cala. Nunca. Você pode estar numa câmara onde isola todo o som. Você vai ouvir, em certo sentido, a voz do teu pensamento. Inclusive, se diz que existem câmaras que isolam o som mesmo. E as pessoas que são colocadas lá dentro conseguem ouvir audivelmente o seu coração, o sangue correr nas veias. Porque a gente só não ouve isso porque a gente está influenciado com muito barulho externo. Se você isolar o som dentro de uma sala como essa, você seria capaz de ouvir a pulsação, o coração, porque a gente não conhece o silêncio, porque a gente está vivo. E enquanto a gente está vivo, a gente não conhece o silêncio. Mas a Bíblia diz que a morte é a região do silêncio. Vai um pouquinho para frente aí na Bíblia, Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e verso 6, que para mim é um dos textos mais claros e importantes a respeito da ideia da morte na Bíblia. E esse é um texto muito revelador e que vai na contramão da crença das pessoas a respeito da morte. Muitas pessoas acreditam que a morte não existe, que a gente sai do nosso corpo, desencarna e depois reencarna de novo, porque elas não conhecem a palavra de Deus. E a Bíblia diz algo muito importante. E olha só o que a palavra de Deus nos diz. Eclesiastes 9, verso 5. E aí a Bíblia nos diz assim, olha: porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Nesse texto, o autor do livro do Eclesiastes, inspirado por Deus, fala que na morte existe inconsciência e impotência. Essas são as realidades que existem na morte. Quem está vivo tem noção e sabe que um dia vai morrer. E por que que a gente sabe? Porque a gente já nasce num mundo que já tem o histórico da morte. Então você nasce, e quando você vai crescendo, mais cedo ou mais tarde, o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó vão falecer. Ou vão te explicar para você o que é a morte. Em geral também, os primeiros contatos que as crianças têm com a morte, a noção da morte, é a morte de um cachorro, de um gato, de um passarinho. Um animalzinho que a criança tem, de repente é atropelado, acontece alguma coisa, o animal morre. Que significa que aquele animal nunca mais vai brincar com você, nunca mais vai latir, nunca mais vai te receber em casa abanando o rabinho, porque ele morreu. E assim também funciona na vida humana, de forma que depois que a pessoa morre, a Bíblia diz, os mortos não sabem coisa nenhuma. A sua memória, toda a gama de experiências, de sentimentos, palavras, emoções, relacionamentos, experiências com a vida, jaz no esquecimento, acabou tudo. Aí se você alia isso à ideia do Salmo, você percebe que morrer é como dormir. Dormir sem sonhar. Eu gosto de ilustrar a ideia do dormir sem sonhar com uma experiência que eu tive quando eu não era cristão. Eu não era cristão e eu cresci numa família corintiana. A gente ia pro estádio na minha família com caminhão. Pegava um caminhão daqueles com carroceria aberta, botava atrás daquele caminhão 50 pessoas, 30 pessoas, 20 pessoas, ia pro Morumbi, ia pro Pacaembu, chegava lá e ficava gritando, Corinthians, gol, perdeu, ganhou, legal, voltava pra casa. Eu cresci assim. Eu fui no estádio a primeira vez, tinha uns 7, 8 anos. Inclusive, a primeira vez que eu fui no estádio, eu tava sentado atrás do gol. Aí tava lá, acho que era Corinthians e 15 de Piracicaba. Aí, de repente, criança, né, vendo aquele monte de aqueles homenzinhos pequenininhos, vindo. Aí, de repente, o cara chutou e fez gol. Aí eu gritei, gol! Ninguém mais gritou, era o gol do outro time. Eu não sabia que time que... A única coisa que eu sabia é que o homenzinho chegou perto, bateu e foi gol. E eu gritei gol do outro time. Bom, eu era criança e ninguém bateu em mim naquele dia, tá? Eu sobrevivi lá no Pacaembu. O fato é que eu cresci no jogo de futebol e quando eu era grande, eu trabalhava no shopping Curitiba, eu morava em Curitiba, e teve uma final do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Santos. Aquela que o Robinho deu as pedaladas e o Santos foi campeão. Tem que perder o campeonato, não tem problema. Aí eu pedi pro meu chefe, chefe, deixa eu ir pro Morumbi? Ele falou, ó, no segundo jogo não, porque vai estar o auge do Natal. A gente trabalhava das 10 da manhã às 11 da noite, trabalhava o dia inteiro. Então você vai no primeiro jogo, o primeiro fim de semana eu te dou a folga no domingo. Eu falei, beleza. Peguei o ônibus em Curitiba, tipo assim, ó, meia-noite. Cheguei em São Paulo 6 da manhã. Aí fui pra casa da minha irmã, ela morava em São Paulo, visitei ela. Depois do meio-dia almocei e fui pro estádio. Comprei o ingresso, assisti o jogo, o Corinthians perdeu aquele jogo também. Fazer o quê? Voltei. Só que assim, ó, imagina, você passar o dia inteiro... Viajou, passou o dia inteiro vendo o jogo, pegando o ônibus, não sei o que. Chegou na hora de voltar pra Curitiba, eu entrei dentro do ônibus também meia-noite pra chegar em Curitiba de manhã. E o que aconteceu comigo? Não tinha muita gente viajando, nem todo mundo era louco igual eu. Eu tinha dois bancos pra mim, do ônibus. Saindo da rodoviária do Tietê, eu deitei nos dois bancos. Sabe onde que eu acordei? Curitiba. Eu não vi nada. Nós passamos ali 6 horas viajando. Pra mim, se você dissesse pra mim que foi 10 minutos, eu ia acreditar. Porque eu não vi nada. Dormi, só acordei em Curitiba. E morrer é exatamente essa sensação. Você perde a noção do tempo, você não ouve nada, você não fala nada, você não sente nada, você não faz nada. Agora perceba o que é que o pecado transformou a vida humana. A Bíblia diz em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Só existe morte porque existe pecado. Portanto, o pecado transforma a nossa vida inteira em nada. Entende como que o pecado é sujo? O pecado pega todo o amor que você viveu na sua vida pelo marido, pela esposa, pelos filhos, pelos amigos, pelos irmãos e transforma em nada. Essa é a obra do pecado. Entretanto, nós estudamos ontem que o pecador, ele tem um salvador. Que viveu sem pecado. Jesus amou todos de forma perfeita, jamais transgrediu, jamais errou, e ele entregou a sua vida para pagar o preço pelo pecado daqueles que pecaram. De forma que Jesus nunca mentiu, morreu pelo mentiroso. Jesus nunca adulterou, morreu pelo adúltero. Jesus nunca foi violento, morreu pelo assassino. Para fazer o que com esses pecadores? Perdoar e salvar para a vida eterna. Então, o que que acontece? Já que o salário do pecado é a morte, Jesus nos dá a salvação do pecado, isso significa salvação contra a morte. Essa é a promessa do Evangelho. Abre aí a sua Bíblia, 1 Coríntios 15, verso 26. Uma carta de Paulo, já no Novo Testamento, 15, verso 26, e eu queria chamar a atenção de vocês para vocês entenderem como que a Bíblia fala sobre esse assunto. Esse é um texto muito importante a respeito da doutrina da morte. Enquanto vocês abrem a Bíblia aí, sabe que existem religiões que dão interpretações diferentes para a ideia da morte. O Espiritismo é uma delas. O Espiritismo ensina assim: você é uma alma imortal, aí você não tem corpo. Aí você vai encarnar num corpo. Através desse corpo, você vai se relacionar com outras almas que também têm corpo. E nesse relacionamento existe o karma e o dharma. O dharma são as coisas boas e o karma são as coisas ruins. E através disso, o Espiritismo explica todos os problemas da vida. Por que que um nasce gordo e um nasce magro? Por que que um nasce pobre e outro nasce rico? Aí eles começam a explicar como. Pelas vidas passadas. Na vida passada, pastor Ezequiel era um glutão. Ele comia quilos e quilos e quilos de comida, ele pesava uns 300 quilos. Aí nessa vida, para pagar o preço da vida passada, o pastor Ezequiel nasceu magrinho, magrinho assim. Então o Espiritismo explica a minha vida presente por causa da vida passada. E o que que significa a morte no Espiritismo? Significa o ritual de passagem de uma vida para outra. Eu saio dessa vida, daí eu vou para outra vida. Aí eu vou para outra e para outra. Nesse sistema de crença que é o Espiritismo, a morte é nossa amiga. Ela me ajuda a me libertar desse corpo para ir para uma vida melhor. Então aqui nesse corpo eu paguei o meu pecado, certo? Eu era gordão, que eu comia muito. Aí eu paguei meu pecado, vivi uma vida bem magrelo. Na próxima vida eu já posso vir mais fortinho, né? Mais saudável. Então a minha vida vai melhorando. Entende como que é a lógica do Espiritismo? Então, ó, na minha vida passada eu desgraçava a minha saúde. Aí nessa vida eu sou doente. Aí na próxima eu já fico mais saudável, porque eu já paguei o preço da outra vida. Entende como que funciona? Então a morte se torna nossa amiga, que vai nos ajudando a evoluir, a crescer. Mas olha o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 15, verso 26. E Paulo, inspirado por Deus, diz assim: o último inimigo a ser destruído é quem? É a morte. Na Bíblia, a morte não é a tua amiga para te evoluir, para você sair desse corpo e ir para outro corpo. Isso tudo é uma grande mentira de Satanás. Sabe para fazer o quê? Para te iludir que você nunca vai morrer. Porque se o Espiritismo for verdade, a gente nunca morre. A gente sempre vai vivendo uma vida após a outra. E aí acontece o seguinte: se na sua vida hoje você tem um problema com cigarro, fumar é um pecado, você está destruindo seu corpo, e você não consegue parar, aí o Espiritismo vai passar a mão na sua cabecinha. Coitado de você, é por causa do seu karma. Mas fica tranquilo, se você não conseguir vencer o cigarro nessa vida, quem sabe você consiga vencer na próxima. E agora, o pecador não luta contra o pecado, porque ele espera a próxima vida. Percebe como que o Espiritismo é uma obra de engano? Muito inteligente e muito interessante. Eu, particularmente, acho a doutrina espírita muito legal. Eu já estudei bastante o Espiritismo. É uma ideia muito inteligente, muito bonita, emocionante. O Espiritismo consegue emocionar a gente. Por que que você namora o seu namorado? Porque, olha, tem tantas vidas passadas e agora vocês se reencontraram. E os namorados ficam com o coração todo assim: ai, que delícia. Que delícia, finalmente eu te reencontrei depois de 500 vidas. E aquilo faz sentido para as pessoas. As pessoas acham que aquilo é uma maravilha. Só que por detrás dessa maravilha está a mentira de que a morte é a tua amiga. E a palavra de Deus diz que a morte é a nossa inimiga. A morte é resultado do pecado, não da evolução. É o que a Bíblia nos diz. Entretanto, vai um pouquinho para frente aí, uma outra carta de Paulo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, e lembra do título da minha mensagem: Jesus voltará para destruir a morte. Então vamos estudar agora a questão da morte dentro do contexto da volta de Jesus. A Bíblia apresenta os sinais da volta de Jesus. Problemas sociais, problemas religiosos, problemas econômicos, problemas na natureza. E nós percebemos tudo isso se cumprindo na sociedade do século XXI. Nós temos inúmeros problemas do que a Bíblia descreve como sinais da volta de Jesus. E por causa disso, nós pregamos e cremos que Jesus em breve voltará. Amém? Amém. Essa é a mensagem desta igreja. E aí a Bíblia diz assim, a partir do verso 13 de 1 Tessalonicenses 4. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso, nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Paulo está escrevendo para a igreja dos Tessalonicenses. E ele escreve assim: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito de quem? Daqueles que dormem. Paulo está falando daqueles que morreram. E quem sabe na sua família tem alguém que já faleceu e que você amou muito. E a dor da saudade do pai, da mãe, do filho que morreu, do amigo que morreu, é uma dor que machuca, que lateja no coração. E Paulo nos apresenta uma questão muito importante. Ele diz assim: nós conhecemos uma pessoa que morreu e venceu a morte. E o nome dessa pessoa é Jesus Cristo. Então, pensa no seguinte: a morte não é a palavra final, porque depois da morte a gente dorme. Então, se passar 1.000 anos, 1.000.000 de anos, pra gente é a mesma coisa que nada. E depois desse sono vem o quê? A ressurreição. Então Paulo diz assim: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, como aqueles que não têm esperança. Porque quem não conhece Jesus, quem não sabe que Jesus venceu a morte, que a morte não é a palavra final, só o que a pessoa sabe é o seguinte: meu avô morreu faz 40 anos e eu nunca mais vou ver meu avô. Eu não tenho esperança de rever ele. Já faz 40 anos! Ele não está mais entre nós. Nunca mais ele vai estar. E as pessoas que não têm esperança, quando alguém morre, elas se desesperam completamente. Vai num funeral de pessoa cristã e vai num funeral de pessoa que não crê na palavra de Deus ou em Jesus. A postura das pessoas é completamente diferente. Quem crê em Jesus fica triste? Fica. Quem crê em Jesus chora? Chora. Quem crê em Jesus tem saudade? Tem saudade. Agora, quem não tem esperança, é um desespero terrível de você assistir. Não sei se você já foi em algum velório, que as pessoas estão desesperadas. Eu lembro de um que eu fui na cidade de Encantado, pai da família morreu, e eu lembro de um dos filhos, desconsolado, agarrado no corpo do pai morto, chorando sem parar. Não tem esperança na salvação do pai, ou na sua própria salvação, na ressurreição. Mas Paulo diz: eu não quero que vocês que creem em Jesus sejam ignorantes. Jesus não venceu a morte, então a morte não terá a última palavra. E aí Paulo nos apresenta um cronograma do que vai acontecer. E ele diz assim: primeiro de tudo, o Senhor descerá do céu. É a volta de Jesus. Aí ele diz assim: quando Jesus estiver retornando, que o céu for rasgado, como a palavra de Deus diz, e nós vermos ele nas nuvens do céu, quando ele voltar, o que vai acontecer? Aqueles que morreram em Cristo ressuscitam dentre os mortos. E aquele vô que a gente achava que nunca mais ia ver, se ele está morto em Cristo, se ele se entregou a Cristo, ele vai viver de novo para nunca mais morrer. Aquele pai, aquela mãe, aquele filho, os mortos em Cristo. E antes que você me pergunte o que é morrer em Cristo, só morre em Cristo quem vive em Cristo. Certo? Concorda comigo? Ezequiel, como é que eu faço para morrer em Cristo? Bom, na hora que você morrer, você tem que estar vivendo em Cristo. O que é viver em Cristo? É aceitar a Jesus pela fé como seu Senhor e Salvador e fazer dele o seu amigo constante. Você vive orando para Deus em nome de Jesus? Você vive buscando na palavra de Deus a orientação pela tua vida? Você vive colocando em prática o que Jesus ensinou? O amor, a fé, o perdão, a misericórdia, a obediência à lei de Deus? Você está em Cristo. E Paulo diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo, então, é ter a fé em Jesus e viver pela fé. Agora, então, Jesus volta, os mortos que viveram em Jesus, que creram em Jesus, ressuscitam, e os vivos são transformados. E aí a palavra de Deus diz que esse grupo de mortos ressuscitados e vivos transformados são arrebatados para o céu, para encontrar com Jesus nos ares. E a parte mais bonita dessa história: e estaremos para sempre com o Senhor. Nós vamos viver com o Senhor da vida para nunca mais morrer eternamente. Nós não vamos viver na região do silêncio. Nós vamos viver na região da música perfeita. Nós vamos viver na região onde nós vamos ouvir a voz daqueles a quem amamos. Nós vamos ouvir a vida, ver a vida, viver a vida eternamente, sem doença, sem pecado e sem morte, para todo sempre. Essa é a esperança do Evangelho. É para isso que o Evangelho nos chama. Tudo que o pecado nos roubou, Deus vai restituir para aquele que crê em Jesus. E eu queria terminar a mensagem desta noite, Apocalipse 21. E eu queria impressionar o seu coração com a palavra de Deus, com aquele que talvez seja o texto mais bonito da Bíblia, ou um dos mais bonitos. Apocalipse 21, verso 1 até o verso 8. E eu queria que você olhasse para a palavra de Deus com fé e com esperança, e a Bíblia diz assim: vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Irmãos, se existe um verbo que eu amo na Bíblia, é o verbo ver, em Apocalipse 21, verso 1. João, ele não diz assim: eu imaginei um novo céu e uma nova terra. João, ele não diz assim: eu calculei, pelos meus cálculos vai ter um novo céu e uma nova terra. João, ele não diz assim: eu desejei um novo céu e uma nova terra. João não diz nada disso. João diz assim: eu vi. Entende a diferença? Esse céu e essa terra que a gente vive são lindos, meus irmãos. A Serra Gaúcha é linda, é maravilhosa, mas não dá para comparar com o que Deus tem preparado pra gente. Novo céu, nova terra, as primeiras coisas passaram. E Deus enfatiza nesses versos, muitas vezes, Deus vai estar com a gente vai morar com Deus, Deus mesmo, porque o pecado escondeu Deus dos nossos olhos. E Deus está aqui essa noite e ninguém vê. E Deus está com a gente no nosso quarto, quando a gente chora ou quando a gente ri, e ninguém vê. E Deus está com a gente onde a gente está, mas a gente não vê. E a Bíblia enfatiza: olha, é Deus que vai estar. E se você depois ler na sua casa Apocalipse 21 e 22, os capítulos inteiros, a Bíblia diz assim: e verão a sua face. Já pensou olhar no rosto de Deus em paz, em alegria, em salvação eterna? É isso que Deus preparou para você, se você crê em Jesus. João fala uma coisa muito interessante nesse texto. As coisas antigas passaram. E que coisas antigas são essas? A dor, o pranto e a morte. Mas deixa eu dar um nó na sua cabeça. No futuro, pessoas morrerão ainda. Amanhã. Amanhã vai ter gente nesse mundo que vai morrer. Deus fala do futuro como sendo o passado. É aquilo lá que passou. É a morte. É a dor. É o sofrimento. Porque Deus já vê a sua obra completa e terminada. E Ele já vê aqueles que Ele pagou o preço para salvar, sem pecado e sem morte, para sempre diante dEle. Esse tempo que a gente está vivendo nesse mundo é só uma prisão. É só um momentinho. A Bíblia diz que a nossa vida é igual grama. Cresce rapidinho e morre rapidinho. Mas quem fizer a vontade de Deus vai permanecer para sempre. E Ele diz assim, e quem quiser, venha e receba de graça, você não pode comprar, a água da vida. E Deus vai ser o seu Deus, e você vai ser filho dEle. Só que João termina o verso 8 com um parêntese muito triste. E ele fala de pessoas covardes. E ele fala de pessoas impuras. E ele fala de pessoas assassinas. E ele fala de pessoas mentirosas. Ele fala de pessoas idólatras, feiticeiras, etc. Para mostrar pra gente que se a gente quer chegar lá, a gente tem que viver diferente aqui. O mal está aberto para nós. Todos nós podemos mentir, roubar, matar. Sei lá o que a gente pode fazer. Você pode fazer o que você quiser. Se você quiser matar alguém, esteja preparado para enfrentar uns aninhos de cadeia. Mas vai. Você pode. Agora, se for isso que você quer, entenda. Não é para a vida que você vai. Quem quer a morte não vai para a vida. Mas a gente vive na morte. A morte do pecado. E se você estiver cansado do pecado e da morte, tenha certeza que Deus tem vida para você. Você está cansado da morte? A Bíblia diz assim, Ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Todos os mentirosos estão mortos. Todos os adúlteros estão mortos. Todos os transgressores do sábado estão mortos. Não importa a vida que eles têm, porque o pecado é a morte espiritual. Não tem fé, não tem amor, não tem oração, não tem crença, não tem esperança. E é assim que o mundo está vivendo. E porque não tem fé, não tem esperança, não tem amor, se entregam ao pecado. E acham que o pecado é a melhor coisa do mundo. E vivem para o sexo, vivem para o dinheiro, vivem para a violência, vivem para o status que esse mundo pode oferecer. Mas está todo mundo morto nesse mundo. Mas a Bíblia diz assim, desperta, ó tu que dormes. Vem para a vida você que está morto, ouvindo a voz de Jesus Cristo. Vem para fora. Abandona a mentira, abandona a idolatria, abandona a feitiçaria, abandona a violência, abandona a transgressão do sábado para viver comigo. E se você viver comigo, ainda que você morra, você vai viver eternamente. Sabe, irmãos, a gente convida as pessoas para vir para a igreja, e as pessoas zombam, ridicularizam, tiram sarro, humilham, perseguem, se elas soubessem o que a gente tem para oferecer para elas. É verdade ou não é? Ai, se elas soubessem. Amor perfeito, alegria perfeita, paz perfeita por toda a eternidade. É só isso que a gente oferece, nada mais. E a gente oferece isso não por nós. Eu não tenho nada disso para te dar, mas eu conheço alguém que tem. E o nome dele é Jesus de Nazaré. Ele viveu nesse mundo. Ele morreu, ele venceu a morte. E ele está voltando para destruir a morte e o pecado para sempre. Você quer ir com ele? Você quer ir com ele? Quem quiser, venha e beba de graça a fonte da água da vida. Vamos orar neste momento. Senhor Deus eterno, maravilhoso e querido. Obrigado porque Jesus está voltando para destruir a morte para sempre, Pai. Nós não queremos ser destruídos quando Ele voltar, Pai. Então nós pedimos que o Senhor coloque a Tua vida no nosso coração desde hoje, Pai. Nos ensine a amar, nos ensine a perdoar, nos ensine a sermos fiéis e felizes pela Tua graça, Pai. Tira de nós a mentira, a violência, a vaidade, o orgulho, a falta de amor, a falta de fé, a podridão do pecado, para que possamos um dia, Pai, olhar no Teu rosto em paz, Senhor. Pai, nós temos muita saudade de pessoas que já morreram, Pai. nos prepara para a salvação, para reencontrarmos com elas pela tua graça. E não nos permita morrer sem termos a Jesus como nosso Senhor e único Salvador, Senhor. Dá-nos a paz da tua misericórdia e graça. Nós pedimos, invocando o nome de Jesus nesta noite. Amém.